bom, seria considerável para partículas, muito considerável. Só que a gente tem que lembrar que toda a queima de combustível gera compostos. Então, a gente ainda ia continuar tendo alguns compostos que são deletérios para a saúde, né? Porque mesmo o etanol, a gente vai ter emissão, o próprio álcool não queima completamente, você tem aldeído, você tem vários compostos que também não são, que também tem, né, relação com doenças e também cancerígenos. Então, não reduziria completamente, claro. Mas, do ponto de vista de partículas, sim, iria ter uma melhoria. Professora, para finalizar, quando essa pesquisa teve os dados coletados e como foi essa coleta? Ah, então, essa pesquisa teve os dados coletados durante o ano passado, durante 2019. Na verdade, ele acabou sendo uma pesquisa feita uma parte do tempo durante as restrições aí, né, pela Covid, né? Há sempre um certo atraso, né, entre a coleta de dados e o processamento, né, porque precisa ser processado. Mas essa pesquisa foi relativamente recente. Né? E como é que foi feito? Algum equipamento foi colocado em carro? Como é que foi feita a coleta? Ah, não, sim. Ela foi feita dentro dos veículos. Os equipamentos, eles foram todos iguais. Então, todas as cidades foram utilizados o mesmo sistema para a coleta do dado. Né? O projeto, foi coordenado pela universidade na Inglaterra, a Universidade de Surrey. Então, a coordenação, eles conseguiram recursos lá, né, recursos europeus, ingleses, e os equipamentos foram adquiridos lá e foram enviados para cada uma das cidades. Então, o equipamento que foi utilizado aqui é o mesmo que foi utilizado em todas as outras cidades. Né? Depois dele ser utilizado, ele foi devolvido, mas aí as rotas, elas foram escolhidas de acordo com, né, em cada cidade, rotas comuns, né, rotas assim que a população tem uma grande afluência da população, né. Então, quer dizer, claro que os horários são um pouco diferentes, porque tenta pegar os horários de maior tráfego da manhã e da tarde, né, mas o critério, em termos de equipamento, em termos de formas de medida, né, com o veículo, com janelas abertas, com janelas fechadas, com ventilação, sem ventilação, esses critérios foram os mesmos em todas as cidades, né, para garantir o dado, porque muitas vezes quando utiliza equipamentos diferentes, né, de um lugar para outro, poderia dar diferença em função do equipamento, né? Então isso foi evitado. Professora Maria de Fátima Andrade, professora da USP, muito obrigado pela sua participação, muito esclarecedora sobre os problemas da poluição em todo o mundo. Professora, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado e um bom dia, senhora. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade e bom dia a todos. Obrigada. Muito bem, professora. E o Revista Brasil prossegue daqui a pouco com Marcelo Ferreira, em Brasília, e também César Fatioli. Forte abraço a todos. Até amanhã. Revista Brasil. A Rádio Nacional tem um recado para você. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. Isso pode reduzir o contágio de doenças, inclusive o coronavírus. Faça a sua parte. A Rádio Nacional está com você. Até 5 de setembro, você acompanha tudo o que acontece na Paralimpíada de Tóquio, aqui na Rádio Nacional. De 5h30 às 7h30 da manhã, um timaço de jornalistas, narradores e comentaristas apresenta o melhor da Paralimpíada de Tóquio na Rádio Nacional. Mas se você ainda quiser mais, acesse paralimpiada.ebc.com.br e sintonize a TV Brasil 2 e curta tudo em tempo real a partir das 22h30. Acompanhe e torça a noite toda na TV Brasil, emissora oficial da Paralimpíada de Tóquio. A partir de agora, você acompanha pelas ondas curtas da sua Rádio Nacional da Amazônia. Ponto de Encontro. O seu encontro marcado de todas as manhãs. Rádio Nacional da Amazônia, integrando o Brasil de geração para geração, com amor e emoção. Longe, distante, eu vivo, mas sua voz ecoa em todo lugar. Um recado para alguém que eu gosto, transmitido com muito carinho. Uma música para o meu amor, que irá me conquistar. No ar, no ar, novidades e notícias. Na voz do melhor locutor. Nacional da Amazônia. E, minha gente querida, amigas e amigos por todo o Brasil, e especialmente na região amazônica, Amazônia Legal, um abraço e um carinho, bom dia e viva a Rádio Nacional da Amazônia! 44 anos, é muita festa, é muita alegria, né? E queremos todo mundo participando com a gente. Pipi, tá feliz, Pipi? Muito feliz, claro, né, Pipi? É um dos grandes nomes aqui da Rádio Nacional da Amazônia. Mas teremos mais nomes hoje também, vozes lindas, maravilhosas, que vocês gostaram muito através da Rádio Nacional da Amazônia, comemorando hoje 44 anos. Então, 1º de setembro de 1977, iniciava esse trabalho lindo, maravilhoso e produtivo, né? Especial para a região amazônica e para todo o Brasil na Rádio Nacional da Amazônia, em ondas curtas de 49, de 25 metros, também onda tropical. Oh, vocês vão ouvir agora uma voz linda, maravilhosa, que faz parte ainda dessa emissora, dessa grande Rádio Nacional da Amazônia, e que tem tantos e tantos anos no ar, né? E vai falar agora com a gente, que ele também vai estar conosco hoje aqui no Ponto de Encontro, Frank Silva! Isso mesmo, Frank Silva, grande Frank, né? Voz linda, maravilhosa, e que faz presente, marca presença na sua Rádio Nacional da Amazônia diariamente, né? Bom dia, Amazônia, e ele participando também do programa do Walter Lima, né? Que é a Rádio Nacional da Amazônia, também transmite e é realizado pela Rádio Nacional de Brasília, né? O Revista Nacional. Já tem tempo, né, Frank Silva, que você participa com o Walter Lima, né, do Revista Nacional, depois quando começou a pandemia, né, você, né, Revista Brasil, não faltou Frank Silva, né, não pôde vir para apresentar o Bom Dia Amazônia, né, porque todos nós tivemos essa quarentena, bota a quarentena nisso, né, até hoje, né, muitos estão afastados ainda, porque o perigo é grande, né? Mas ele não faltou, porque de casa ele participava, né, Frank Silva, com o Walter Lima do Revista Brasil. Continuou participando, né? Aham. E o Ferreira também, né? E o Pedro Pontes, né? Tá certo, gente. E ele vai estar conosco hoje também, durante o programa, no Ponto de Encontro, né? E recebendo aqui algumas pessoas maravilhosas que participaram também, estiveram no ar por muitos anos, né? Por muito tempo, com vocês, amigas e amigos de todo o Brasil, que sintonizam, sempre sintonizaram a Rádio Nacional da Amazônia em ondas curtas de 25 e 49 metros. Zezinho, de Planaltina, aqui em Brasília, Adalberto Carlos de Campinas, São Paulo, a Luzia de Londrina no Paraná, Miss Sorriso, o Osivaldo Gomes de Belém no Pará, o Adeilton na Bahia, o Geraldo, né? Ô, Manuelzinho, Livramento de Nossa Senhora, né? O Antônio Carlos de Porto Franco no Maranhão, né? Também, quem mais aqui? É o nosso amigo Júlio César, o Júlio César é lá de Buritirama, né? Lá de Buritirama, na Bahia também. Grande abraço, obrigado. Eles participaram, eles estiveram ontem tentando entrar no ar, mas não foi possível porque tinha gente demais, né? Mas nós não esquecemos de jeito nenhum, tá legal? Muito bem. Pipi, você tem coisa linda aí pra gente mostrar pros nossos ouvintes, né? Os parabéns aqui à nossa Rádio Nacional da Amazônia, 44 anos hoje. Especial de aniversário, Rádio Nacional da Amazônia, 44 anos. Fique com a gente nesta festa. Bonito, né? Que coisa mais linda. E tem gente ligando aqui, viu? Parabéns, parabéns. Olha só, bom dia. Eu quero mandar essa mensagem a todos os ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia. É que esse dia seja ricamente abençoado por Deus. Que só o bem esteja em sua vida, para você, ouvinte da Nacional da Amazônia. Obrigado, nosso amigo Júlio César. Júlio César é lá de Teresina, no Piauí. E vamos ouvir o nosso querido Antônio, de Alvorada do Oeste, Rondônia. Ele também está aqui no nosso WhatsApp, é o 996-741568. Para quem quiser participar, viu? Mandando a sua mensagem, mandando o seu recado e fale sobre o que marcou para você na Rádio Nacional da Amazônia, se ela é importante na sua vida e por quê, tá certo? Vamos ouvir o nosso querido Antônio lá de Alvorada do Oeste, Rondônia. Bom dia, Antônio. Oi. Oi, bom dia. Aqui bom dia. É o Antônio de Alvorada do Oeste, Rondônia. Aí eu quero desejar para todos os ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia, que está no Ponto de Encontro, desejar tudo de mal para todos os ouvintes que estão na sintonia do Ponto de Encontro hoje, da Rádio Nacional da Amazônia, e para os apresentadores também que estão aí apresentando hoje nesse. Desejar um ótimo dia 1º de setembro, hoje. Quarta-feira, dia 1º de setembro, para todos os ouvintes que estão na sintonia do Ponto de Encontro e para todos os apresentadores que estão aí na Rádio Nacional da Amazônia apresentando. Nesse dia 1º de setembro, quarta-feira, hoje, desejar tudo de bom para toda a equipe aí da Rádio Nacional da Amazônia que está apresentando aí hoje, para todos os locutores que trabalham aí na rádio, desejar uma ótima quarta-feira, dia 1º de setembro. E parabenizar a Rádio Nacional da Amazônia pelos 44 anos. Que eu estou parabenizando pelos 44 anos. Desejar tudo de bom, felicidade, uma ótima quarta-feira. E desejar tudo de bom para quem está na sintonia também do Ponto de Encontro. Quero parabenizar a Edileia Martini pelo seu aniversário hoje, que ela faz aniversário no mesmo dia do aniversário da Rádio Nacional aí da Amazônia, entendeu? E desejar tudo de bom para todos os ouvintes, estamos na sintonia do Ponto de Encontro. E um bom dia, viu? Valeu! Valeu, valeu, Antônio, aí de Alvorada do Oeste, Rondônia. Obrigado, hein? Eu já ia falar sobre o aniversário, né, da nossa querida Didi, e ele lembrou já como os ouvintes da Nacional da Amazônia amam, né, essa emissora, gostam, não esquecem de maneira alguma de nada, né? Aniversário dela e aniversário também de outra colega nossa, que ainda trabalha, de vez em quando ela apresenta programa aqui, mas no noticiário ela está presente todos os dias, né, nos grandes noticiários da Rádio Nacional e Nacional da Amazônia. Márcia Dias, né, Frank Silva? Hoje é aniversário de todo esse pessoal, né? É, exatamente. Então, Frank. Participava também, né? Isso aí. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Aí, 44 anos, dia 1º de setembro de 1977, começava a funcionar a Rádio Nacional da Amazônia em ondas curtas de 49, 25 metros e onda tropical também, né, para todo o Brasil e especialmente para toda a região amazônica. Eu quero aproveitar, nós já estávamos falando, eu e Frank Silva, né, e falando sobre as aniversariantes e o aniversário da Nacional da Amazônia. E sobre, ele falou, né, citou que o Antônio, lá de Ouro do Oeste, Rondônia, é um dos grandes ouvintes da Nacional, né, que adora, que acompanha, que participa muito, que participou muito do Bom Dia Amazônia. Não sei se foi ele, Frank Silva, ou foi um desses ouvintes maravilhosos, perguntaram, vem cá, e o Frank Silva... voltou, estou ouvindo dizer que ele voltou, mas ele voltou quando? Foi ontem? Foi isso, a pessoa perguntando ontem, né? Foi na segunda-feira que ele voltou. Eu ainda disse, o Frank Silva, o Pipi me falou, né? Não, o Frank Silva voltou na semana passada, ao vivo aqui na Rádio Nacional da Amazônia. E eu estava achando que fosse no Bom Dia Amazônia. Foi Manuelzinho. Foi Manuelzinho, é isso mesmo. Obrigado, Pipi. Pipi lembrou, foi o Manuelzinho. E aí, vamos esclarecer então, né? O Manelzinho, vai ver que ele tentou sintonizar, ouvir você no Bom Dia Amazônia, mas só ouviu música, né? É verdade. Por quê, Frank? Eu voltei, presencial, mas no Revista Brasil. Nós temos aquela dificuldade, né, de colegas, falta de colegas que não podem vir devido a comorbidades, enfim. Então nós não temos operador para cedinho. Então vamos aguardar todo mundo voltar. Quando todo mundo voltar, nós retornaremos aí ao Bom Dia Amazônia às 5 da manhã. Por enquanto nós vamos ficando por aqui no Revista Brasil. Então foi isso que aconteceu. Que aconteceu, né, gente? Realmente, muita saudade, viu, né? Saudade, viu? Saudade, pessoal. Tá com saudade do Bom Dia Amazônia ao vivo com o Frank Silva, né? E os quadros, como quadro de operadores, quadro de apresentadores, quadro de produtores, eles estão voltando a ser preenchidos aos poucos, né, gente? Porque muita gente não teve condições de voltar ainda, de retornar, né? Mas aos poucos estão retornando e logo, logo nós teremos aí o Bom Dia Amazônia, então, ao vivo, tá certo, minha gente querida? Agora, 10 horas e 14 minutos, viva a Nacional da Amazônia, mais ouvinte aqui, bom dia! Bom dia, povo da Nacional, você de Leona, é de Neuza. Quero mandar um recado para os meus filhos, lá na beira do rio, que é o Jander Ruby e Francisco Reginaldo. Quero mandar dizer para ele que nós estamos, para eles, que nós estamos tudo bem, graças a Deus. Só minha irmã que está meio ruim, mas vai ficar boa. Por isso eu peço para eles que esteja tudo bem, meu pai. Peço a Deus que ele esteja bem, que nós estamos bem. O Rubeval está para Cuiabá, mas está bem. Foi fazer uma concertinha, mas ele está bem. Ele e a Cleide. Por isso eu te peço, meu pai. Nós estamos bem de saúde. E você, Edneuza. Edneuza. Sente um abraço. Eu sou a Neném de Aripuanã. E mando um beijo e abraço para eles tudo. Para minha nora, para meus filhos, meu pai. Sim. E o que mais, dona Neném? Beijinho, hein? Na minha nora. Que foi? E o que mais? Um abraço no Pipi. Ah, tá. É, o Pipi estava esperando esse abraço, viu, dona Neném? Obrigado, querida, viu? Felicidades, tá joia? É, mais gente conosco neste dia tão especial da Nacional. 44 anos Nacional da Amazônia. Bom dia. Oi. Oi, Edileia. Bom dia para você. Bom dia aí para o Pipi. Bom dia para hoje todos. É aniversário. Que faz essa rádio. Que Deus abençoe a quarta-feira com muita saúde, muita fé, muita esperança, muita alegria. E quero dizer que estou muito feliz em poder participar desse maravilhoso programa. Hoje um dia especial aí, né? É. Parabéns aí para a nossa rádio, que continua sempre assim. Quero desejar uma feliz quarta-feira para todos os ouvintes, principalmente os meus amigos. Que Deus abençoe cada um, que dê um setembro abençoado para todos nós. Aqui fica o seu ouvinte de sempre, Antônio Faria, de Rurópolis, estado do Pará. O atleticano, o mineirinho da Amazônia. Um beijo. Mato, fui. Mato atleticano, rapaz. O Antônio Faria, né? Ele ainda mandou uma mensagem. Sabe o motivo de eu estar feliz? É setembro. E isso quer dizer que temos festa, né? É, pois é o aniversário da Edileia. É, em setembro, como também o aniversário da Rádio Nacional da Amazônia. Que Deus abençoe muito esse dia, que seja sempre especial na vida de cada ouvinte da Rádio Nacional da Amazônia, que gosta tanto dessa emissora como eu, e também na sua vida, viu, querida Edileia, tá? Pois saiba, eu te amo muito e quero te ver sempre feliz, mas especialmente no seu dia. Falou, Antônio Faria. Beleza, obrigado, amigão. Tudo de bom. Olha quem está aqui também hoje, nesse dia especial, dele que é um ouvinte assíduo da Nacional da Amazônia e do nosso ponto de encontro. Alô, Guaraí, alô, Tocantins. Olá, bom dia. Bom dia, José Nery. Bom dia, Pipi Caiabi. Hoje eu quero parabenizar aí a nossa querida Rádio Nacional pelo seu aniversário também, né? Parabenizar nossa amiga Edileia Martins, aniversário também de hoje. Nosso amigo Aldeci aí também. E quero desejar a todos um feliz e abençoada quarta-feira para todos nós. Bom dia, bom dia. Deixo aqui o um abraço do amigo e ouvinte da Rádio Nacional, Pedro Ribeiro. de Guaraí, Tocantins. Tá certo, Pedro Ribeiro. Obrigado, amigo. É outro ouvinte de toda a força da Rádio Nacional da Amazônia, né? Parabéns, Rádio Nacional, pelos 44 anos de informação, de alegria, de amizade e de muito amor e ternura. Tudo de bom para os ouvintes. Parabéns a todos os profissionais. Ruth Freitas. Alô, Ruth. Fala, Frank. Queremos mandar um abração bem forte para os nossos amigos e amigas lá de Roraima, né? Um abração para a Carminha, ligadinha aqui no ponto de encontro, lá em Boa Vista, Roraima, viu, Nelly? Um abraço para ela. Também a Celídia, lá nas Minas Gerais. Alô, Celídia, bom dia. Grande ouvinte do programa. E a todos os ouvintes de todo o Brasil, né? Parabéns, então, aí, para a nossa emissora. Parabéns para o ouvinte. Sem o ouvinte não existiria a programação. Portanto, você é muito mais importante. Oh, falou, Frank, olha que legal, que bacana, né? Eu já ia falar aqui sobre as presenças e também participações de ouvintes da Nacional da Amazônia, né? Nós sempre tivemos ouvintes lá tão distante, né? Porque a Rádio Nacional da Amazônia alcança muito longe, chega demais, né? Está lá no exterior também, e especialmente a região amazônica todinha. E o pessoal sempre diz: olha, o som está lindo, está maravilhoso, né? E ouvintes aqui dentro da rádio também, né? Que vinha ouvinte todos os dias para daqui mesmo, ou de aqui ao lado, ouvindo a Rádio Nacional da Amazônia, ouvindo a gente, vinha abraçar a gente, abraçar a Sula Sevires. Opa! Falei o nome. Nossa Senhora, hein? Que marca esse nome, que marca tem na Rádio Nacional da Amazônia, hein, Frank? Hein? Sula, Artemisa Azevedo. Também, quem mais? Tanta gente boa, né? Pois é, então. Olha, e falar em Sula, olha quem está aí. Ela está aí? Está chegando agora, está aqui com a gente. Sula, um abraço. Sula. Deixa eu tirar a terceira máscara. Olá, gente amiga. Ei, olá, Sula. Gente querida. Muito bom dia, que alegria poder participar desse programa maravilhoso numa data tão especial como essa, dos 44 anos da Rádio Nacional da Amazônia. Bom dia, Nery, bom dia, Frank. Pipi, que saudade de você, o índio apaixonado do nosso Brasil. Que delícia, gente. A Tayana, o nosso abraço. Nosso beijo para Edileia Martins, aniversariando hoje. A Márcia Dias também. O nosso ouvinte Valdeci. Quanta gente bacana participando. Tô ouvindo desde o comecinho, viu, Nery? Ai, viu, Frank? Que legal. Opa! Que joia, Sula. É um prestígio muito grande, né, Nery? É um prazer. A audiência da Sula. Eu estou muito, muito, muito feliz de estar participando de mais um aniversário, 44 anos. Quero dizer que 39 deles eu passei aí. Pois é, 39 anos e a voz marcante nesse horário, nesse programa, que esse programa foi e é da Sula Sevires até hoje, né, Sula? É verdade, esse programa tão querido do coração que eu criei, é meu filho, né? É seu filho, e todo mundo pergunta, quando se fala em ponto de encontro, e a Sula, como é que está a Sula, cadê a Sula, onde está a Sula? Pois é, eu continuo aqui, tô aposentada agora, graças a Deus, foi uma escolha que eu fiz, né, Nery? Porque eu precisava também ver o lado um pouco da família, enfim, eu trabalhei bastante, fui muito dedicada, graças a Deus, mas assim, com uma gratidão imensa no coração, sabe, Nery, sabe, Frank, por ter tido a oportunidade de ter a minha carreira formada aí na Rádio Nacional da Amazônia. Estou feliz demais por ter conhecido pessoas maravilhosas, colegas de trabalho sensacionais e principalmente esses ouvintes tão carinhosos que não esquecem nunca da gente. Graças a Deus, Nery e Frank, eu faço parte de alguns grupos, né? Pelo isso. WhatsApp, como Grupo Ponto de Encontro. Exato. Como criaram um grupo com o meu nome, o Grupo Sula Sevires. Nossa, eu fico muito feliz, eu ouço palavras lindas, eu não consigo ficar sem ouvir as pessoas que durante tantos anos participaram conosco. Eu estava escutando o programa desde o começo, Nery, uhum, e Frank, e escutei aí o seu Antônio lá de Alvorada do Oeste em Rondônia, a dona Nenê, imagina! A dona Nenê, tá aí, para fazer a você sobre tá, esse tempo lindo, maravilhoso que você participou, que todo mundo fala, comenta, pergunta e não esquece de jeito nenhum, minha querida, tá? Fale, pois a gente é, quer te ouvir. Nossa, eu é que não esqueço das histórias lindas, das emoções que eu passei aí. Foram muitas, muitas, muitas mesmo, Nery. Muitas emoções que esses ouvintes nos proporcionaram. Foi uma coisa realmente marcante na minha vida que eu jamais vou esquecer. Eu quero mandar um monte de alô aqui. Eu sei que não vai dar, porque são muitas as pessoas que eu quero agradecer o carinho, principalmente a Sandra Chiodi, lá de Placas no Pará, a Rosana Gonzaga, lá de Novo Progresso no Pará, e tantos outros ouvintes, a Rosimeira em Massucate, a Maria Erandi, o Adalberto Carlos, a Arlete, a dona Cleonice, a dona Eunice também, grande saudade, o Elisvaldo, a Graciete, a Giovana Cristina, a dona Joana lá de Mato Grosso, a dona Laurita, a Luciene, a Lucilene, a Maria José lá de Rio Pardo, a Marinalva, o Paulão do Rodeio, Pedro Pierre, a Raimunda Barros, gente, a Regina de Macaúba, é tanta gente que, nossa, a Celídia lá de Minas Gerais, nossa, lá da Fazenda Ponto de Encontro, você sabe que a Celídia, Nery e Frank, ela colocou o nome da fazenda dela de Fazenda Ponto de Encontro, você já pensou que coisa linda? Fazenda Ponto de Encontro, E tem outra no Pará que tem o mesmo nome, eu esqueci o nome da dona da fazenda. É verdade. Nossa, são memórias lindas que eu tenho da rádio, viu, gente? Então, Sule, esse nome Divina fala alguma coisa para você? Diz alguma coisa? Oi? Esse nome Divina diz alguma coisa para você? Nossa, e como? Divina, um beijo! Nossa Senhora! São muitos os ouvintes, muitos, muitos mesmo. Eu não tenho nem como falar o nome de todos. Eu vou lembrando aos poucos, é sabe? Isso. É o único jeito, lembrar aos poucos. Tem o Almerindo, lá de Três Rios, no Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, muitas pessoas, viu? Muitas pessoas. É verdade. E Sula, uma coisa que marcou muito a vida de todos nós em nossa passagem aqui pela Rádio Nacional da Amazônia foram as radionovelas, né? Foram as radionovelas. E você teve também participações maravilhosas e que marcaram, né? E também as suas idas à Amazônia, né? Suas participações de reuniões, de encontros também que marcaram visitas, que a gente quando chegava em algum desses lugares, dessas cidades onde nós éramos chamados, era só alegria, era só festa, não é, Sula? Nossa, muita festa. Aliás, outra pessoa que eu agradeço a Deus de ter conhecido foi a Artemisa Azevedo, com um talento incrível de escrever essas radionovelas e a oportunidade que ela nos dava, né, Nery? Isso. Da gente interpretar, da gente levantar um pouco do outro lado artístico que a gente tem, né? Você, então, era o galã de várias novelas. O Frank Silva também participava muito. Eu me lembro do... Quando eu chegava na Amazônia, alguém me chamava de Roberto Carlos. Era Paulo César. Paulo César. Paulo César. Foi um personagem das novelas da Artemisa Azevedo. É verdade. Artemisa é uma pessoa fantástica, gente. Um talento nato, incrível. Que, aliás, ela está com um canal no YouTube, sabe, Nery e Frank? Nesse canal, ela está resgatando muitas histórias da Rádio Nacional da Amazônia, muitas entrevistas importantes e as radionovelas também, aos pouquinhos. Então as pessoas estão tendo a oportunidade de ouvir no canal da Artemisa essas radionovelas maravilhosas que ela fez e que ficaram marcadas no, na mente dos nossos ouvintes. Isso é uma coisa linda. Eu acho que esse trabalho feito pela Rádio Nacional da Amazônia é um resgate muito, muito, muito importante. E eu acho que nós marcamos a vida das pessoas que moram na Amazônia Legal. E eu digo na Amazônia Legal, mas com certeza em muitos lugares do Brasil, a nossa emissora tem marcas muito profundas, né? Sim. Porque as pessoas saíram do Sul, as pessoas saíram do Sudeste, as pessoas saíram do Nordeste e foram lá para a Amazônia, né? Sim. E trabalhar lá, colonizar lá, mas deixaram as suas raízes nos outros estados. E essa integração entre a Amazônia e o restante do Brasil é feito exatamente pela Rádio Nacional da Amazônia. Sim. Isso é uma coisa linda e não existe em lugar nenhum. A gente fala assim, que todo mundo antigamente dizia, o rádio vai acabar, o rádio vai acabar. Acabou que a nossa emissora, eu digo nossa porque eu considero ela minha. Sim. Até hoje, apesar de ter saído, ter me aposentado, eu acho que a nossa emissora tem essa capacidade de integrar o Brasil, porque a partir do momento que houve esse evento da internet, essa modernização toda, nós não ficamos atrás. Nós fomos e transformamos o rádio na internet como um meio de integrar ainda mais o nosso país. E isso é que é uma coisa fundamental para o nosso trabalho, não é, Nery? É isso mesmo, Sula. E, Sula, como você falava, a Rádio Nacional da Amazônia, ela é responsável pela miscigenação de brasileiros na região. Casou gente da Paraíba com piauiense lá na Amazônia, paraense com maranhense, enfim. É uma geração que nasceu ouvindo a Rádio Nacional, nasceu ouvindo a tia Leninha. Quando eu fazia faculdade aqui em Brasília, tinha uma colega do Piauí que... Frank, você é o Frank da rádio? Sim. Ah, meu Deus, é a minha recordação da Rádio Nacional. É que quando eu era criança, eu ouvia as novelas da tia Leninha. E lá em casa, fazia aquela fila de menino, tudo sentado no chão ali na sala, ouvindo as novelas da tia Leninha. Muito bom isso aí. É uma prova da qualidade do produto da Rádio Nacional da Amazônia. E da qualidade dos profissionais, né, Frank, principalmente, que tiveram a oportunidade de passar pelos microfones da Rádio Nacional da Amazônia, os profissionais que estão aí e ainda aqueles que virão, porque ninguém é insubstituível, cada pessoa tem a sua marca própria e a gente não precisa ficar se preocupando com isso não, né, Frank? Né, Nery? É verdade. E a rádio, ela continua funcionando e continua levando todas essas coisas maravilhosas que sempre levou aos ouvintes e continua sendo a grande Rádio Nacional da Amazônia, que até hoje nós temos correspondência, nós temos participações e pessoas que hoje têm 10, 15 anos de idade com o nome de Sula, Sula Seviles, José, Flexil. Aliás, Nery, essa é a história que eu sempre conto, né? Que a primeira grande emoção que eu tive na minha vida aí fazendo rádio foi quando eu recebi uma cartinha lá uns 30 anos atrás de uma ouvinte da nossa querida Zezé Borges, lá de Pindorama, no Tocantins, dizendo que tinha batizado a filha que acabara de nascer de Carmen Crisula, imagine você, né? E ela ainda tem um filho chamado Ibrahim Maurício. E é o Maurício Vares. Exatamente. José Carlos. José Carlos, aquele apresentador. São Paulo, né? Que tem um monte. É o Branquinho, Nery, né? Nery tem um monte. É verdade. Artemisa tem um monte. Artemisa, Artemisa tem vários, várias meninas da Amazônia. Com esse nossa nome. Então. Ai, Nery, eu também não posso deixar de mandar um beijo pro pessoal lá de São Félix do Xingu, dona Ismaelita Almeida e sua filha Catiane. Eita, quanta gente que me perdoem se eu esqueço os nomes. Eu queria falar o nome de todo mundo, mas não consigo. Não dá certo, olha. Um beijo para o Mário Sartorello. Ele está aqui e veio correndo aqui para falar. Manda um beijo para a Sula. Ô, Sartorello, um beijo imenso para você, amigo querido. Eu tenho muita, muita, muita saudade. Escute a voz dele, escute a voz dele. Bom dia, Sula Seviles. Que prazer te ouvir na Rádio Nacional da Amazônia. Nossa, prazer é todo meu. Você faz muita falta aqui, viu, Sula? É, né? Nossa. E vocês fazem muita falta da presença de vocês no meu coração. Meu Deus do céu, vocês estão aqui comigo, mas eu queria estar aí abraçando cada um de vocês. Tá certo, Sula. Muito bom ouvir sua voz aqui na rádio, nesse dia de aniversário da Amazônia. E te mandar um beijo. Você, de vez em quando puder, aparece aqui, né? Pra gente bater um papinho. Pois é, eu tô só esperando. Apesar de eu ter acabado de receber a segunda dose da vacina, eu vou esperar mais um pouquinho, as coisas se acalmarem, porque depois dos 60, sabe, Sartorello, a gente tem que ser mais cuidador. Tá certo, é isso mesmo. Valeu, tá, Sula, bom. Um grande beijo pra você. Tudo de bom, se cuida. Obrigada. E a gente vai se falando. Dia. Tá bom, um beijo grande, beijo. Sartorello. Oh, coisa boa. Demais, Bibi, né, um beijo, meu índio apaixonado do coração, que eu não esqueço nunca. Nossa, meu Deus do céu. Quantos anos trabalhamos juntos, né, Bibi? Oh, meu Deus. Olha, alô, família nacional de AZ. Oh, gente. É o Pipi te saudando, viu, Sula? Ai, e agradecendo. Olha só. Essa música é linda! Olha, o flamenguista aqui está dizendo, meu Deus, tem que criar. Nós já tivemos ideias aqui de colegas, né, que gostariam e querem, né, quando terminar, acabar essa pandemia mesmo, que sumir esse mal, a Rádio Nacional e a Rádio Nacional da Amazônia criar um dia especial, assim, de visita daqueles que se foram, estão trabalhando, ou se aposentaram, estão em casa, mas para vir fazer uma visitinha, uma festinha pois aqui, né, para a gente estar juntos. Já pensou, Sula? Você é a primeira a estar aí, viu? E eu também vou te contar, venho correndo, como vários outros colegas, com certeza, com o Fares, né? O Paulo Torres e tantos Artemisa, outros, e vários outros, então, né? Nós precisamos, né? Desse encontro, né? Pelo menos um encontro. Quem fosse a pessoa está dizendo sempre, não, tem que ser um encontro uma vez por mês, pelo menos. Meu Deus. Pois é, porque você sabe, né, Nery? Quem respeita as suas origens não degenera. Bonito demais, essa menina fala muito. Não é mesmo? Oh, saudade! Meu Deus do céu! É demais. É sim, viu, Sula? Tá. Uma passagem assim, muito especial, de você e os seus ouvintes, que você gostaria sempre, de vez em quando você lembra e gostaria de contar, de falar no ar e de até de agradecer, né? Pessoas que as pessoas ouvintes da Nacional Amazônia amam a Nacional como amam a todos aqueles que participaram aqui, que estiveram, que passaram por aqui como apresentadores, como produtores. É ou não é, Sula? Olha, Nery, sinceramente, são tantas as passagens, que eu me perco em memórias, sabe? Mas são passagens assim muito emocionantes, como a vez que eu estive lá em São Félix do Xingu, no estado do Pará, né? O carinho que eu recebi, eu não tenho palavras para descrever tanta emoção que continua forte no meu coração até hoje. Ah, quando eu estive em Castelo de Sonhos, você sabe que eu estive em Castelo de Sonhos, lá no Pará, depois que eu saí da rádio, né? Ah, em 2000, isso, depois que eu me aposentei, eu estive lá. E recebi um carinho tão imenso das pessoas de lá que eu fiquei assim, nossa, gente, eu não estou nem mais lá na Rádio Nacional da Amazônia e continuo recebendo esse amor todo. E também as emoções que eu tive das inúmeras dezenas e dezenas de famílias, né, que se reencontraram através do programa Ponto de Encontro, né? Essa foi uma passagem linda na minha vida. Foi muita emoção de saber que eu estava fazendo a alegria de algumas famílias. Inclusive, esse reencontro de famílias me rendeu até um prêmio, né? Eu fiquei entre as três finalistas do Prêmio Cláudia em 2015 por conta desse serviço social prestado pelo programa Ponto de Encontro. Então, emoção é coisa que não faltou durante os 39 anos que eu estive aí na Rádio Nacional da Amazônia, viu, Nery? Pois é, Sula. É por isso que a gente não pode nunca, nunca deixar de comemorar, né? Uhum. Cada aniversário da Rádio Nacional da Amazônia, ouvindo os nossos apresentadores, especialmente aqueles que não só criaram, mas que sempre apresentaram, participaram do programa, que foi o encontro, realmente, o ponto de encontro, reencontro de familiares, de amigos, de pessoas que há muitos anos não sabiam onde estavam e reencontraram, né? É verdade. Pessoas que não se viam há 30 anos, há 40 anos, e sem falar nos casamentos, né? Sim. Os casamentos, tipo a Cleonice e o Admilson Tomateiros, lá de Uruará, no Pará, a Rosana Gonzaga e o Valdiron, que se conheceram através da Rádio Nacional da Amazônia, e tantos outros casais. A Edna Alves, lá de Januário, em Minas Gerais, também conheceu o esposo dela lá, mas infelizmente o esposo, o Natanael, já faleceu. Mas, enfim, são muitos casais que se formaram. Hoje, os filhos desses casais também nos amam da mesma forma. Também. Eu falo nos amam. É verdade. Porque eu não consigo tirar a Nacional da Amazônia de mim. Não consigo, considero ela minha, dentro do meu coração. Viu? Isso. Maravilha, Sula. Nós queremos te agradecer muito e desejar tudo de bom, tá, para você, Sula, como todos. Obrigada. Os ouvintes agora estão transmitindo esse mesmo pensamento, essa mesma vontade, que você tenha felicidade e alegria por toda a vida, como sempre teve aqui, apresentando. Obrigada. O Ponto de Encontro, esteve sempre aqui na Rádio Nacional da Amazônia participando, tá, meu bem? Obrigada, Nery, um beijo imenso a todos os ouvintes, um beijo a cada um de vocês, meus amigos queridos aí de dentro da Rádio Nacional da Amazônia, a Tayana, né, que está aí na coordenação lindamente. Quero mandar o meu beijo muito, muito, muito especial a cada um de vocês e principalmente a esses ouvintes maravilhosos, que eu morro de saudade, gente. E olha, eu vou encerrar aqui a minha saída, como eu sempre fazia no programa, tá? Um beijo grande e bom dia, Amazônia! Bom dia, Brasil! Peraí, Sula! Tem mais gente, ó, o Wesley tá aqui, né? Nós ouvintes, você conheceu, que é nosso colega de trabalho, e ouvinte que vem todos os dias aqui. Eu estava com ele no ponto aqui, para soltar a gravação dele, né? Que todo dia ele manda um recadinho, todo dia ele manda um alô no ponto do encontro, né? E vamos ouvir. Wesley, né? Quem é Wesley? Foi a Celídia. A Celídia mandou um beijão para você, não pôde participar aqui ainda. A Celídia, né? Nós estamos falando, mas mandou um beijo falando com o Wesley, né? Mandando dar um beijo na Sula, tá? Ai, Wesley, pai do Eduardo, um beijo, eu te amo, amigo querido. Você sabe que ele tem um filho chamado Eduardo, que é a coisa mais fofa do mundo? Gente do céu. Wesley, um beijo, viu? Tudo de bom, meu amor. Gente. Tá certo. Ô, Frank, a Tayane veio aqui correndo. Espera um pouquinho. Você sabe do que se trata? Não? Então, a Tayane veio correndo e tal. Aí, espera um pouquinho. Mas acho que era esse recado, né, da Celídia para você. E a gente fica então feliz demais por você, por estar tudo bem, tá? E que por você não esquecer um só minuto, um só instante, como nenhum de nós esquece dessa querida Rádio Nacional da Amazônia, viu? É verdade. Parabéns à Nacional da Amazônia, parabéns a vocês, amigos queridos, que continuam sustentando essa emissora tão lindamente, e parabéns a todos os ouvintes que continuam nessa audiência maravilhosa. Obrigada, gente. Um beijo para você, Nery. Um beijo, Frank. Um beijo, Tayana. Um beijo, Pipi. A todos vocês. E agora sim, vou me despedindo. Bom dia, Amazônia. Bom dia, Brasil. Bom dia, Sula. Um beijão da Fátima Santos também para você. É 10h46 agora. Parabéns. Vamos cantar, Pipi. Alô, ouvintes do Brasil inteiro. Se liga na Rádio Nacional, programa Ponto de Encontro, com Sula Servini, eita programa legal. A Sula é rainha do Rádio Nacional da Amazônia, não conheço outra igual. Deixa o recado na central do ouvinte, ou então fale ao vivo pra família nacional. Alô Marcelo lá de Mirador, com Sueli vivendo o grande amor. Gambiarra lá em Pau do Ferro, Rio Grande do Norte, tão Vera. Francisca de Esperantinópolis, Zé Augusto em Cotó do Maranhão, Lúcia Alves de Leus em Teresina, Tati Flamengo manda um abraço pra Glorinha. Contagem regressiva para a chegada da estação mais florida do ano. Quando entra setembro e a boa nova andar nos campos. Na primavera, que se antecipa com o aniversário da Rádio Nacional da Amazônia, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, bem como com o próprio Dia Nacional do Rádio. Em ritmo de festa, destaque para os 40 anos do nosso Viva Maria! Pois é, 14 de setembro estaremos homenageando as Super Marias, que haverão de ilustrar com suas histórias de vida e de luta o calendário que comemora a trajetória desse programa, que é pioneiro na mobilização das mulheres do Brasil por seus direitos. E na certeza de que todo mundo tem uma Maria na vida, você não pode deixar de comemorar com a gente a primavera dessas mulheres com muita força, raça e fé. Viva você, viva o rádio e viva a Rádio Nacional! Especial de aniversário, Rádio Nacional da Amazônia, 44 anos. Fique com a gente nesta festa. Pois é, né, gente? Falando sobre isso, né? Sobre o amor, o carinho que o povo tem pela Rádio Nacional da Amazônia, né? Eu estava falando sobre ouvintes distantes, como onde alcança a Rádio Nacional da Amazônia, até fora do Brasil, mas lá nas fronteiras, lá com o norte do nosso país, né? Os países vizinhos ouvem e gostam também, nossas amigas, os amigos desses países gostam da Rádio Nacional da Amazônia. Falava também de ouvinte aqui dentro, né? Dentro da rádio, como esse daqui, ó. Escute aí. Fala, Wesley. Bom dia, Rádio Nacional da Amazônia. Bom dia, Ponto de Encontro. dele, né? Porque eu vi no WhatsApp dele. Bom dia, Rádio Nacional da Amazônia. Bom dia, amiga Celídia, bom dia. Aqui quem vos fala é a Celídia Vieira, moradora da Fazenda Ponto de Encontro, Rubim, Minas Gerais. Sou um ouvinte da Nacional desde criança, né? Inclusive, eu sou mais velha do que a Rádio Nacional, 5 anos. É, coloquei o nome da minha fazenda em homenagem à Rádio Nacional, porque ouvia toda a programação nacional da Amazônia durante o dia, naquela época, né, que não tinha... toda a vida moro em fazenda, moro em roça, não tinha como ter acesso à televisão e essa tecnologia de celulares, de computador, a gente nem... pouquíssimas pessoas já tinha no Brasil, nem tinha, tipo, celular. Então, coloquei uma homenagem à rádio por gostar de todos os locutores, de toda a programação, por gostar principalmente do Maurício Rabelo, da Sula Civiles e dos demais, né? Muitos que nem estão mais na programação, já se partiram para outros caminhos, né? Então, é isso. Por gostar demais da rádio, ter crescido ouvindo a rádio. Então, o que eu sei, muitas coisas que faz parte da minha vida foi através da Rádio Nacional que eu almejei. Entendeu? Bom dia. Tá, joia. Que legal. Por isso é que falamos muito em você também, Celídia, né? Porque foi um amor especial, né? Um amor especial com você mesmo agora, disse na mensagem que mandou pra gente. Bom dia, Ponto de Encontro. Hoje é um dia muito especial para todos nós, no aniversário da nossa querida Nacional da Amazônia, na qual me sinto muito honrada em fazer parte. Parabéns para Didi Martins, que Deus te conceda muitos anos de vida e que você continue essa pessoa incrível que é. Parabéns também para o Valdecir Aires e para o meu amigo Clodoaldo Dantas, de Fortaleza, que também estão de aniversário hoje. Quero deixar meu abraço para o Maurício Abelo, Frank Silva, Sulinha, um beijo. Meu querido e inesquecível Carlos Moreira, muitas saudades de você. José Neri, que está sempre conosco, beijos para você também. E sem esquecer da minha amada Beth, beija-flor, quantas saudades de você, amore. Se você estiver ouvindo, deixe o meu abraço carinhoso, pois eu te amo muito, tá legal? Você é muito especial para mim. Beijos para todos que fazem parte da Rádio Nacional e para todos os amigos queridos. E Wesley, meu parabéns por você fazer parte dessa equipe maravilhosa, maravilhosa. Com carinho da Eliette. Maravilha, Eliette, né? Tudo de bom. Dá tempo agora de fazermos isso? Não, daqui a pouco, né? Tá, joia. Então deixa eu atender mais ouvintes aqui que estão mandando recados, mensagens, né? Bom dia. Aqui quem fala é a Andréia. Venho pedir música com Vitor e Léo, Borboletas, tá? E oferecer para minha mãe, a Adélia, e também quero avisá-la que a escola já está ok, viu? Para o retorno das aulas. Beijos. Tenham um ótimo dia, tá joia? E a Regininha, lá de Macaúbas, na Bahia, vamos ver o que ela está dizendo aqui. Feliz vida, Rádio Nacional da Amazônia. Feliz aniversário, minha linda, maravilhosa Didi Martins. Parabéns a todos nós que há tantos anos festejamos prestigiados e mantemos a nossa família nacional sempre viva. Parabéns a todos, feliz dia. Regininha, Macaúbas, Bahia. Maravilha. Vani, lá de Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. Bom dia a todos, a equipe da Nacional da Amazônia. Quero parabenizar a rádio pelo seu aniversário hoje, esta maravilhosa emissora, todos os locutores e aqueles que passaram pela rádio, aqueles que sintonizam, né, a Nacional até hoje. Vida linda, maravilhosa, que eu tive sempre ouvindo a Nacional. E um parabéns a Sula Seviles, essa pessoa eternamente querida de todos nós ouvintes da Nacional. Vani Medina, Minas Gerais, né? Abraços a todos, que Deus abençoe a todos nós. Tá joia, muito obrigado. Vamos trazer música agora, né? E vamos trazer também o Viva Maria logo em seguida, né? O nosso intervalo. E músicas, tem uma com quem, Pipi? É? Beto Guedes, né? E essa outra que foi pedida agora, né? Tá certo? Então vamos rodar essas duas aí. São 10h54. Quer algum recado, Frank? Não, né? Daqui a pouco. É? Fala. Oferecendo pra você que tá aí ligado na gente. Quando entra setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. Outra vez já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito, muito se perderam no caminho. Mesmo assim, não. Uma nova canção que venha nos trazer som de primavera. Abre as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Sempre voltam e o jardim sou eu. Até 5 de setembro, você acompanha tudo o que acontece na Paralimpíada de Tóquio, aqui na Rádio Nacional. De 5h30 às 7h30 da manhã, um timaço de jornalistas, narradores e comentaristas apresenta o melhor da Paralimpíada de Tóquio na Rádio Nacional. Mas se você ainda quiser mais, acesse paralimpiada.ebc.com.br e sintonize a TV Brasil 2 e curta tudo em tempo real a partir das 22h30. Acompanhe e torça a noite toda na TV Brasil, emissora oficial da Paralimpíada de Tóquio. CYE 365, Rádio Nacional da Amazônia, ondas curtas, transmitindo nas faixas de 25 metros, na frequência de 11.780 kHz e 49 metros, na frequência de 6.180 kHz. E ZHY 288, 670 kHz, Rádio Nacional do Alto Solimões AM e FM 96,1 MHz. Emissoras públicas da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis. Oi, oi, gente amiga desse nosso programa que a partir deste 1º de setembro tem bons motivos para se sentir em festa. A começar pelo aniversário de 40 anos do nosso Viva Maria, já no próximo dia 14. Mas especialmente hoje nós vamos comemorar os 44 anos da Rádio Nacional da Amazônia. Somos a tua voz, nós somos o grito dos rios, o sino da floresta, o povo navegando feliz. Aqui a gente escuta a canção da tua fala. O povo da Amazônia é nossa existência, é nossa história. Ai, que honra e que prazer fazer parte da história dessa rádio que tem em seu acervo sonoro a memória das tuíras guerreiras e tantas outras lideranças dos povos originários. Brava gente brasileira! E como se não bastasse, com todas as letras, a Rádio Nacional da Amazônia faz parte do cenário vivido pelo navegador Amir Klink numa viagem inacreditável. Uma viagem pelo Atlântico Sul com um barco a remo em 100 dias, 6 horas e 23 minutos de viagem. Já pensou? Tá lá no livro 100 dias entre o céu e o mar. Ele diz: em 5 de setembro, o mar continuava forte, mas inofensivo. Captei durante um dos intervalos de trabalho uma nova estação no meu radinho. Era a Rádio Nacional da Amazônia, exatamente no dia da Amazônia. Foi uma sorte. Eu fiz uma pausa para me aliar às comemorações e atento fiquei ouvindo um programa dirigido aos trabalhadores dessa continental região, em especial aos garimpeiros da Serra Pelada. É, anúncios de material para garimpo, cartas pedindo informações sobre familiares afastados pela febre do ouro, noivos desaparecidos, histórias de fortuna e cotidianos de ilusão. Estava em plena selva amazônica, vivendo os problemas de suas gigantescas e áridas cidades. Não resisti e, remando entre as ondas altas, consumi a tarde desse dia num inflamado discurso sobre o radinho de pilha e sua importância num país grande como o Brasil. Almir Klink, que coisa linda, né? Mas em meio a tantas aventuras ouvidas nesse nosso navegar os rios da Amazônia nas ondas do rádio, poucas histórias se comparam à da amiga poeta Galvanda Galvão, junto às comunidades extrativistas na terra do meio do meu querido Pará. Pode até parecer história de pescador, mas é história de parteira, vivida pela professora Galvanda, que teve um profundo corte no pé, costurado por Dona Dora. E sabe com o quê? Com a força de suas orações. Conta pra gente, Galvanda. É, isso é uma história muito linda, que é bom te lembrar, porque esse conhecimento da floresta e essa memória viva. Eu cheguei, estava pesquisando, sobe numa canoa, desce, atravessa as corredeiras do Xingu, e aí adentra as corredeiras do Rio Iriri, que é muito mais fantástico, que é ali na ponta. E aí eu tropecei e abri o meu pé, né? Fiquei com aquela rachadura, aquela coisa, aquela abertura, né? Que você não consegue pisar. E aí vamos lá visitar a Dona Dora, que era tua fã e conhecia todas essas orações e ervas, e costurou com oração o meu pé. Nossa. No dia seguinte eu já podia estar subindo e andando de novo. Foi a coisa mais linda, uma experiência realmente fantástica. Assim como as ondas do rádio, né, que chegam e imprimem para o outro essa força, esse saber fantástico que é você, a partir dos senhores, né, e das senhoras, trocar essas ervas, esses conhecimentos. E aí ela foi costurando com oração o meu pé e a gente foi conversando um pouco mais sobre essa memória do rádio e das histórias que ela ouvia pela Rádio Nacional. Oh, meu Deus, que maravilha, né? Muito lindo, muito lindo. Muito importante a gente resgatar isso, lembrando que, inclusive, vocês estavam vendo a questão da castanha, né? O impacto, né? O impacto justamente dessa violência e desses desastres ambientais, né? Que a Rádio Nacional faz essa grande união com todo o povo brasileiro e dá visibilidade para a floresta, dá visibilidade para esses saberes, né, Mara? Agora, você lá, junto a essa nossa audiência, esses fãs da Rádio Nacional da Amazônia, ouvia o quê e chegou a mandar vários recados também, né? Essa questão é muito interessante, porque o rádio, ele faz esse registro. O rádio é essa memória viva, porque traz essas histórias fantásticas. E aí tem os poetas, né, Mara? O Chico Preto e o seu Cacheado, que fazia um banjo de lata de goiabada. Eu acho que eu já falei isso pra ti, acho que também deve estar nessas cartas aí contigo. Oh, meu Deus. Você falou, sim, a gente fazia naquela época nossas entrevistas em fita cassete. Fitas que eu tenho guardadas, mas que ainda não foram digitalizadas, né? Mas que, sem dúvida, guardam essa memória viva e essa sua poesia virtual. Esse é o rádio que nos irradia, esse é o rádio que nos guarda, protege, como as árvores dessa floresta que amamos tanto. Parabéns, então, minha querida Galvanda Galvão. Continue aí firme com a sua poesia virtual, com a sua poesia escrita, através de muitas expressões que a sua arte contempla. Muito obrigada. Obrigada, Mara. A poética visual é a voz em travessia. É você aí nessa rádio, fincando as nossas histórias e colorindo mais esse planeta. Um grande beijo, obrigada. Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia. Especial de aniversário, Rádio Nacional da Amazônia, 44 anos. Fique com a gente nesta festa. Alô, ouvintes do Brasil inteiro. Alô, ouvintes, eita, estamos de volta e o ponto de encontro nessa data tão especial, né? 44 anos da sua nacional. Agora 11 horas e 8 minutos, eu quero mandar um alô aqui, um abraço para o Gracias. Ô, Gracias, mande outra gravação, meu amigo, porque essa ficou ruim, viu? Tá com problema, tá? Você quer, né, complementar a rádio e tal, mandou, tá bonito, só que tá com problema na gravação, que deu um probleminha, viu? É eco demais, né? E aí não dá pra colocar no ar, viu, Gracias? Tá bom, meu amigo? Não esquecemos você, não, viu? Um abraço, tá, meu Gracias. Né, Frank? Fala aí, isso. Frank. Um abração, meu caro Gracias, ele preocupado. Frank, você vai pra festa da Nacional? Tô aqui, Gracias. Abraço pra você, meu irmãozinho. Tá ao vivo aqui, viu? Tá ao vivo contigo, viu, Gracias? Tá bom? Tá. A nossa amiga Mary, lá de Canto do Buriti, no Piauí, é bom dia, José, né? Nelly, bom dia, conterrâneo Frank Silva, e bom dia, Rei Pipi, passando para deixar os parabéns à Rádio Nacional da Amazônia, com carinho, a Melry Rodrigues, do Canto do Buriti, no Piauí. Melry, conterrânea, bom dia, que saudade, um abraço para você, querida. Aê, maravilha. Agora vamos, gente, a algo muito especial também nesse dia, olha só, a Rádio Nacional da Amazônia vem cumprindo um papel muito importante na vida de cada um dos nossos ouvintes. E graças às suas vozes unidas às nossas, a Nacional chegou onde está. Fiquemos agora com um especial de aniversário produzido especialmente para vocês, para homenagear todas essas vozes que há anos vêm contribuindo para um mundo melhor. Vamos ouvir o Vozes da Amazônia. Aqui vai um abraço do poeta Carlos Adier. Nascida em 1º de setembro de 1977, para promover a integração dos povos amazônidas por meio da informação, a nossa Rádio Nacional da Amazônia acabou se tornando algo muito maior do que o desejado. Mais do que um simples veículo de notícia, ela passou a desenvolver o papel fundamental de garantir cidadania e voz aos moradores da região amazônica e do restante do país. A Amazônia tem riquezas e belezas naturais, seus encantos, suas lendas. Ao longo dos seus 44 anos, ela trouxe informação de qualidade. Casos suspeitos de sarampo foram notificados em um hospital público da Zona Norte de Manaus. O município amazonense de Apuí, na calha do Rio Madeira, decretou situação de emergência. As escolas estão previstas para o território do Médio e Alto Rio Negro, em cidades como São Gabriel da Cachoeira. Trouxe dicas de saúde, comportamento e soluções para problemas básicos. Estudo, gente, que analisa como que o estresse gerado pela falta de sono pode afetar... Quais são os direitos que eu tenho para pedir a minha aposentadoria rural? Como é que eu faço? Combater o racismo e valorizar a autoestima na infância. Vem aí... Em Conta, a economia que você Sexo na terceira idade. Valorizou a cultura e a diversidade. Na ilha Tupinambarana, todo mundo reunido. Parintins está enfeitada, vai receber o mais querido. Será que é um caprichoso ou se é o garantido? Diz a lenda que vivo nos rios da Amazônia. Em noites de lua cheia, na época das festas juninas... Eu sou Nayá, uma jovem guerreira indígena. Os rapazes, cuidado com meu canto. Tenho a aparência pálida, orelhas grandes e nariz avantajado. Sabe qual é a minha lua favorita? Pois é, a lua... Trouxe conhecimento e educou a população. Tudo que eu aprendi foi através do rádio. Eu sou analfabeto, mas através do rádio eu aprendi muitas coisas que muitas pessoas que têm diploma não sabem. O Nacional me ensinou muita coisa. Quando a gente vinha para a cidade, a gente sabia como se locomover, porque a Nacional sempre tinha uns locutores que eles faziam um programa alegre, eles faziam uns programas tipo uma aula. E aquilo era uma aula de aprendizado para a gente. De vez em quando gravo alguns programas da rádio e levo para trabalhar em sala de aula. Esse é um orgulho muito grande para mim. Bastante orgulho em dizer que eu fui educado pela Rádio Nacional e aprendi muito com os programas. Eu cresci ouvindo a Nacional e eu queria agradecer vocês aí da Nacional por contribuir com a educação de muitos jovens por esse Brasil. Deu voz às comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas. Vamos dar valor a essas parteiras, vamos, vamos, vamos, pessoal, pois são a pobre dessas parteiras que desenvolve um trabalho tão legal. A parteira é amiga da dor. Quando a parturinha tá com a dor, você põe a mão em cima, é tão amiga que a dor passa. Sou do povo Nuquinim, município de Mâncio Lima, estado do Acre. Terra indígena Caxinawai, Garapé do Caos. Nós estamos aqui no meio da maior faixa contínua de manguezais do mundo. É a luta dos quilombolas e a luta de todo o povo negro, né, da nossa região e do mundo inteiro, que a gente está na luta. Quebradeiras quilombola, descendente de africano, oferece a sua dor. Ofertamos as mãos calejadas, costa que alguém surrou, o suor que derramou pro nosso Salvador. Conscientizou a população quanto às questões ambientais. Eu sou a grande floresta, eu vim me apresentar. Às vezes fico tão triste quando devastação do lugar. Alguma coisa você pode fazer para salvar a Amazônia, o Cerrado e outros biomas que estão igualmente ameaçados pelas mudanças climáticas. Um amor muito grande pela natureza. Sem a natureza nós não tem como viver, porque a natureza traz o fruto, traz o alimento. Muito triste a pessoa maltratar a natureza. Quando eu vejo uma árvore cortada, toda picada de teçado, para mim aquilo ali, aquela pereba dói. Porque é vida, a natureza é vida. Eu não aceito queimadas e nem devastação. Se vocês não preservarem, as espécies se acabarão. Trouxe um sentimento de pertencimento. É muito importante para mim. O programa faz parte da minha vida, faz parte da minha história, faz parte da minha infância. A minha nacional é uma família onde todos se sentem bem. Foi um meio aberto para pessoas se comunicarem e passarem recados. E por isso ficou conhecida carinhosamente como o Orelhão da Amazônia. Bom dia, moço! Bom dia a todos da Rádio Nacional, a todos ouvindo de AZ. Bom dia a todos da Rádio Nacional da Amazônia. Estamos todos bem agora, graças a Deus. Passar um alô para meus pais, dizer para eles que está tudo bem com nós aqui. Que vem sexta-feira, vão sair cedinho de lá. Gostaria de mandar um abraço pro meu irmão lá no Acre. Eu quero só passar um recado lá pro meu esposo que está ligado no programa. Através da Rádio Nacional eu fiz vários amigos, né? Para todo lugar, no Pará, Roraima, Bahia. Empoderou meninas e mulheres. A Lei Maria da Penha está em pleno vigor. Não veio para prender homem, mas para punir agressor. Pois se mulher não se bate, nem mesmo com o muflu. Toda mulher tem direito a viver sem violência. É verdade, está na lei, que tem muita eficiência para punir o agressor e a vítima da assistência. Com a lei, é diferente. É crime inaceitável. Se bater, vai para cadeia. Agressão é intolerável. O Estado protege a vítima e depois pune o responsável. Foi uma ferramenta de combate à violência e exploração de pessoas. São meninas que são inseridas no mercado sexual, diria, da exploração sexual. A refletir sobre o trabalho infantil. O objeto jurídico protegido é a dignidade sexual de crianças e adolescentes. De cães aí do país, ainda se identificam bastante casos de trabalhadores que são reduzidos à condição análoga de escravo. Ela encantou e mexeu com o imaginário dos ouvintes ao produzir novelas e séries premiadas. Num país distante daqui, onde as pessoas eram quadradas e as coisas também, nasceu uma criança redonda. Gostei do seu penteado novo. Novo? Ué, homem, tá doido? Eu estou com este penteado há 6 meses, Ricardo. Geraldo. O quê? Aquela manhã estava chuvosa e triste. Aliás, os dias por lá eram sempre chuvosos. Ou seja, seu Pascoal, hoje eu precisava mesmo falar com alguém. O que passa? Me parece tão aflito assim, mas que foi? O que acha dessa fazenda espiga? Presta não, senhor. Presta nada? Ô, terra ruim da moleste. É, eu sei. Presta mesmo não. Mas fazer... Não gosto do jeito como Pedro está reagindo às minhas ordens. Eu sempre achei as ideias dele perigosas. Por que não traz de volta? Tirá-lo do Brasil? Vai embora, minha porquinha acabou de ter bebês, você tá deixando ela nervosa. Eu só estou cumprindo ordens do pai da Carla, o pre... Cala a boca, divino. Eu vou com você. Ô, vó! Vó, eu cheguei! Oh, minha neta, que saudades. Teresa, você ficou famosa. Todo mundo está perguntando por você. Marcou o imaginário de crianças e jovens por anos e anos. Senhoras e senhores, começa agora Circus Mambembe. A senhorita Polly de Alcântara entrou apressadamente na cozinha naquela manhã. Não acho que as meninas sejam diferentes dos meninos em nada. Tio Bill, esse ano também haverá festa de Natal na aldeia para os meninos pastores? Ah, sim, meu filho. Aquela tarde, quando Antonico e Belinha brincavam no terreiro, apareceu o Ditão Rachador de Lenha e seu filho Dito. E Antonico finalmente conheceu o tão comentado Dito Gaioleiro. A busca do touro perdido. Um veículo onde os ouvintes buscam por pessoas desaparecidas e se reencontram. Quero parabenizar a Rádio Nacional, ela é muito importante para mim. Meu marido que encontrou a família dele, tinha 35 anos que eles não se falavam e eles se encontraram agora através da Nacional. E sou muito grata, feliz de ter encontrado os familiares do Manuel. É, eu consegui localizar a mãe da Valdinete. Ela estava à procura da mãe dela, que já fazia 33 anos que ela não tinha notícia. Estou muito feliz por ter encontrado a minha irmã através da Rádio Nacional. Agradeço muito, que Deus abençoe vocês todos. Um cupido, ou melhor, uma casamenteira que promoveu encontro entre ouvintes apaixonados. É, o meu casamento foi conseguido através da Nacional. Hoje é uma data muito especial, porque através de um veículo de comunicação eu conheci um rapaz aqui em Vila Bela da Santíssima Trindade, e isso eu morava em Teresina, no Piauí. Estamos morando há 4 meses juntos. Diga-se de passagem, nós somos muito felizes. Foi rápido mesmo, a felicidade tem pressa. Tem 23 anos que nós estamos casados, aí nós correspondeu 1 ano e 5 meses, aí ele veio de lá pra cá, aí foi aquele encontro, aquela coisa maravilhosa, ainda, aí fiquei a menina namorando 18 dias. Aí peguei e me resolvemos se juntar, casar, né, ali, se ajuntem. O ouvinte que sonhou e até mesmo se casou realizando seus sonhos. Ao ouvir a Nacional, o meu ser se alegrou. Por estar sempre ligado, a minha vida transformou. Eu fiz muitas amizades e, para minha felicidade, conquistei um grande amor. E graças a essa variedade, o nosso Orelhão da Amazônia pediu licença e teve o privilégio de entrar no coração da floresta, no coração de cada um que ouviu e viveu essa história até se tornar parte da família. Uma mistura de vozes. Vozes que informam, vozes que conscientizam, vozes que educam, vozes que bravejam e denunciam, vozes que tranquilizam e acalentam. Essas são as nossas vozes da Amazônia. gente querida, gente amiga dessa Amazônia linda. Olá, amigos da Amazônia. Navegando nas ondas do rádio, nós vamos chegar agora... Muita festa aqui, muita gente, tudo bem? Amigos... Aqui está falando Oliveira Lima. Eu, goiando pé rachado, Luiz Alberto. De Boa Vista até Pacaraima, a estrada é outra. Ouvintes de toda a Amazônia. Meus amigos, hoje eu venho contar minha história para vocês. Um show dos comunicadores da Rádio Nacional. Hoje o quadro A Música da Minha Vida conta a história. Saludo nossos irmãos do continente amazônico. Olá. Um beijo para todos vocês e até... Aqui, Rádio Nacional da Amazônia, em ondas curtas. Bom dia, Brasil. Bom dia. Bom dia, meus amigos. Oi, sogrinha, quanto tempo vai ficar aqui com a gente? Meus meninos queridos, as minhas meninas queridas, porque vocês é que vão fazer o mundo muito mais legal. Alô, amigos da Amazônia Legal. Um dia a vassourinha resolveu trabalhar de seringueiro. Todos e todas bem ligadinhos com a gente aqui pelas ondas da Nacional. Da Rádio Obras em janeiro, fevereiro. Como é que tá? Bom dia. Em um seringal do Alto Tarauacá. Lembrou de um parente que morava na mesma cidade. Escreveu uma carta pra ele. Especialmente pra você que tá aí curtindo a gente pela Rádio Nacional da Amazônia. Olá, gente querida. Vamos... Olá, bem-vindos à programação da Rádio Nacional da Amazônia. Tudo bem com vocês? Boa tarde, Amazônia. Nosso programa tá começando. Fiquem com Deus, gente. Tchau. Felicidade. Parabéns, Rádio Nacional da Amazônia, pelos seus 44 anos, encantando e aproximando o nosso povo. Pois é, gente, olha só, a locução foi de Maíra Heinen, com a produção, roteiro, edição e finalização de Tayana Borges, material e acervo das rádios RBC, TV Brasil e arquivo pessoal do Cláudio Paixão. Aí nós mostramos então para vocês aí, vocês ouviram, Vozes da Amazônia. Ô, Nery, quem chegou foi o Paulo Torres, rapaz. Ah, rapaz. É isso aí. Falar com você, matar a sua saudade. Aí, Paulinho, bom dia, um abraço, meu irmão. Tá certo, Frank, obrigado. Ô, Frank. E aí, compadre? Ô, compadre Zezinho, tudo Paulo bem? Torres. Graças a Deus, que bom estar aqui com vocês mais uma vez nessa data tão significativa do aniversário da Nacional. E matar as saudades, né? É isso mesmo. E tu vais matar muita saudade aí, que nós vamos conversar muito e ouvir muita gente também que sempre pergunta por você, compadre Paulinho, viu? Tá? E 44 anos de Rádio Nacional, em 1977, neste 1º de setembro, né? Era inaugurada a Rádio Nacional da Amazônia, colocada em todo o Brasil, especialmente para a região amazônica, né? Para a Amazônia Legal, 49 metros, 25 metros e ondas tropicais, né? Por essas ondas, você falou muito. Ah, muito, muito. Muito, né? Muitos programas. Durante 25 anos, né? Então. Então é isso aí, a gente vem aqui para matar as saudades, rever os amigos, os colegas. É o Pipi, tá aí, né? O Frank, né? Que maravilha, né? E você, a gente tá sempre aí, graças a Deus, agradecer a Deus por essa amizade nossa. Exato. De tantos e tantos anos, né? Tantos anos e continua. E continua. Maravilhosa, né? Pra sempre, né, compadre Paulinho? Você sabe que tem uns grupos que eu participo da Amazônia, né? No WhatsApp. Exato. E as pessoas perguntam, aí, José Nery, não, tanto. Ouvem você, claro, mas sempre perguntando, né? Nunca para de perguntar também por você, por mim. E a dupla continua, graças a Deus, né? E da mesma forma, né? Quanto Deus quiser. Pergunto para mim também sobre você, né? Que a gente está sempre falando aqui para os ouvintes que você continua forte, vivo, maravilhoso. E a vontade sempre da gente estar juntos, tanto cantando, né? Tanto com a dupla, como também a dupla de locutores. Claro, fomos, com certeza, né? Nós ainda temos muito tempo pela frente aí, com a permissão de Deus, graças a Deus. Pelo menos mais uns 30 anos, né? É, verdade. Vai te preparando aí para você contar um pouquinho de tantas coisas que você viveu, né, nesses 25 anos, né, de Rádio Nacional da Amazônia, viu? Tá legal, tá? Tudo bem. Vamos ouvir aqui alguns ouvintes aqui que mandaram mensagens e no WhatsApp, e daqui a pouquinho nós vamos liberar também o telefone, né? Vamos atender umas duas ou três ligações, né, Pipi? Porque senão nós vamos... Tem gente demais aqui no WhatsApp. Alô, oi! Bom dia, parabéns, Rádio Nacional da Amazônia, pelo seu dia, pessoa, festa, você tá de festa hoje. Pito, muitos anos, você sempre, essa rádio é maravilhosa, sempre ajudando todos os brasileiros. Como dizia Sebastião Dantas. Alô, Sebastião Dantas, obrigado, viu, amigo, pelas suas mensagens aí, por participar sempre da Rádio Nacional da Amazônia. Hoje um dia muito especial, né, amigo? Muito obrigado, viu? Francisca de Itaituba, no Pará. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nacional. Quero parabenizar a Rádio da Amazônia, né, que é um prazer ouvir participar, que ela é uma bênção nas nossas vidas. Eu quero parabenizar todos os locutores, todos os ouvintes, né, por ter essa rádio abençoada nas nossas vidas. Parabéns. E é um prazer vocês entrarem na minha casa, no meu barraco, onde eu trabalho. Deus abençoe cada um de vocês. Tenha todos um bom dia. Um abraço para todos meus amigos de todos os grupos. Bom dia, bom dia. Deus abençoe cada um de vocês. Tá certo, Francisco. O que mais? Parabéns, Edilé. Felicidade. Muitos anos de vida. Que o Papai do Céu te abençoe ricamente. Não só hoje, mas todo dia da sua vida. Seja essa pessoa maravilhosa, abençoada por Deus. Tenha um bom dia, minha linda. Tudo de bom. Aproveite o seu dia com muita alegria e paz. E saúde. Nós te amamos, um abraço, fica com Deus, tudo de bom. Alô, Francisca, obrigado, viu? Hoje também é aniversário da Edileia Martins, né? E também da Márcia Dias, são nossas colegas aqui da Nacional da Amazônia. Oi, bom dia, Amanda. Olá, bom dia. Aqui é a Amanda de Carolina, passando aqui somente para me deixar um abraço para minha mãe, Elisângela, meu pai, Valdinês, o meu irmão, Alain, Gerlan, Maria da Paz, meu avô, Bernardino, meu tio João Braga, Maria de Fátima, a Marinalva, meu tio Claudinei, a Marivânia, meu tio João, a Luciana Espíndola. E quero dizer para o meu avô que a minha tia Maria das Graças foi hoje aí para a casa dele. E dizer para minha mãe também que tomei a vacina ontem, mas tá tudo bem. E gostaria de mandar bater os parabéns para Edileia Martins, que hoje está aniversariando. Que Deus abençoe ela e que ela continue sendo essa pessoa maravilhosa que traz muitas alegrias para todos nós ouvintes. Feliz aniversário para ela. Bateu os parabéns. Só isso mesmo. Tenha um bom dia. Tchau. Muito obrigada. Falou, Amanda. Tchau. Obrigado você. Tá? Ô, Nailton. Oi, bom dia. Aqui é Nailton da Vila Nova, município de Riachão das Neves. Certo. Passando hoje aí nesse momento, nessa data maravilhosa aí, peço para cantar os parabéns aí para Rádio Nacional da Amazônia, para minha amiga locutora Edileia Martins, que hoje é aniversário dela, né? E aí gostaria de dizer a todos os locutores aí, através da Rádio Nacional, eu já arrumei muita amizade, graças a Deus, com as pessoas maravilhosas. E hoje vocês aí, locutores, eu tirei o nome dos meus amigos, hoje eu estou sorteando aqui no baú dos meus amigos, só o nome dos locutores. Deixa eu ver quem é que eu vou pegar o nome aqui agora, deixa eu me ver aqui. Oh. Deixa eu ver aqui, opa, peguei o nome do meu amigo Nery. Falou, Nery, meu forte abraço lá para você, tá bom, meu querido? Locutor maravilhoso, aí. Todos vocês. Fique com Deus e amém, viu? Falou, Nailton, obrigado. Tudo de bom. É, tem mais gente aqui com a gente. Oi, bom dia. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Edileia Martins! Viva! Edileia, esse é meu parabéns, meu e da Jessie. Feliz aniversário, gatona. Alô, meninas, obrigado, hein? Tudo de bom. Bom dia, José Nery. Quero parabenizar o meu genro Joacir Popular Joá, é que faz aniversário hoje também, junto com a Rádio Nacional da Amazônia, com os meus parabéns, Zezé de Pindorama. Alô, Zezé, obrigado, querida. A voz do Frank não está saindo. Foi aquela hora que nós tentamos o outro microfone, né? Que foi ligado agora, mais recente, né? E não funcionou na hora. Aí a pessoa continua aqui. Só está dando para ouvir o José Neri. Estou ouvindo pelo aplicativo e quando o Frank fala, a voz dele fica longe, distante, e que não dá nem para ouvir. Fica lá no Piauí a voz dele. Ai, ai. As duas entradas dele ficaram totalmente inaudíveis. Eita, agora sim a voz do Frank saiu. Foi o Cláudio Paixão que mandou dizer, né, que mandou esse recado. E o Frank já gritou ali, a culpa é do Pipi, viu, Cláudio? Tá joia. A nossa querida a Dênia, né, de Urará, no Pará, mandou uma mensagem aqui, mandou até a foto do rádio que ela ouve, a Nacional da Amazônia. Oh, olha, esse é o meu radinho, viu? Bota radinho nisso, né? A Dênia, beijão, fala, minha querida. Bom dia, meus amores, como é que tá você? Bom dia, Franco, bom dia, Nery, bom dia, Sulinha, bom dia, Paulo Torres, bom dia, também vai aí o meu bom dia para Maurício Rabelo também, meu bom dia especial também para Márcia Ferreira, Edelson Moura, para toda essa gente linda aí, né, hoje é aniversário da rádio, quero parabenizar hoje, né, por os 44 anos de rádio. Isso tem uma história muito grande. Também a nossa amiga Didi, né, que tá aniversariando hoje também. O Valdivino. Vou mandar um abração para todos, que essa rádio é uma rádio muito especial. Sem ela é difícil pra gente continuar a nossa vida, né? Falou, Dênia. Obrigado, meu bem. Deu um probleminha aí na gravação, viu, meu anjo, tá? Um grande beijo para você, obrigado. E parabéns para Edileia Martins, Valdeci e meu filho Antônio Alves, completando 21 anos. Que beleza, hein? Ouvi a Sulinha, o Frank, ouvi o Paulo Torres, todos no programa de hoje. Como é que é? A Fazenda do Pará. Ah, tá lembrando aqui, o Frank, a Fazenda do Pará é da Alzira, sítio Bete Begonha, né? Acho que faz ponto de encontro exclusivo da Celídia Vieira. Fazenda, ponto de encontro, é exclusivo da Celídia Vieira. E esse outro lá, né, Bete Begonha, né? O nome da fazenda lá. Tá certo. Fala aí, meu bem, diga. Bom dia. Bom dia, José Nery. Bom dia, ouvintes do Ponto de Encontro da Rádio Nacional da Amazônia. Aqui é a Edna Alves, de Januária, Minas Gerais. Estou passando para parabenizar os aniversariantes do mês, a Rádio Nacional. E especialmente para o meu amigo Valdeci Pereira Aires, que faz parte do grupo Clube da Amizade, também do Que Ama Cuida, que são os meus grupos, os demais grupos do quais ele participa também. Muito obrigado por me atender, um abraço para toda a galerinha na escuta. Tá certo, obrigado, Edna, tá? Pelas informações que você passou. E o amigo Manuelzinho, lá de Livramento de Nossa Senhora, né? Bom dia, José Nery, eu tô feliz com a voz da Sula Seviles, do Frank Silva, do Paulo Torres. Que saudades, viu? Assina Manuelzinho de Livramento de Nossa Senhora. Falando em voz, né? Voz do Paulo Torres, vamos voltar a falar com ele. Ô, Paulo, você, claro, né, teve tantas passagens como nós tivemos, né, como apresentadores sempre juntos, né, aqui em programas na Rádio Nacional da Amazônia, uhum. E também nas viagens, né, pela Amazônia Legal, né, fomos em tantos lugares, tantas cidades pelo Brasil, fora essa região amazônica, então nós temos coisa demais para contar, né? Graças a Deus, é uma bagagem muito grande, uma bagagem muito bonita, uhum. só de felicidades, né? Então, aí nós falamos aqui hoje já com a Sula Seviris, o Frank Silva, contando um pouco, um pouquinho de tantas e tantas passagens, né? Que a gente nunca esquece, nunca vai esquecer. Claro, com certeza, né? Uhum. Aqueles circos que a gente fez tantos shows, né? Então... aí dessa você semana... lembra o nome de algum dos circos? Ah, lembro. Então, o Circo do Araújo... Do Peteleco. Peteleco, Carijó. Carijó, é mesmo. Farofinha. Farofinha. Lembra, Frank, do Farofinha? Paulistano. E também até lembro do circo Dois Irmãos. Ah, é. Que era meu e do Nery, que nós compramos. Nós compramos o circo do Carijó. Ele tinha comprado um novo. Era circo Carijó, né? É, aí colocamos. Nós compramos dele, né? E deixamos para lá. Bom, no final, viu, Frank, a história é interessante, porque entregando para uma família de circo, né? Circense, né? É, isso. E a família foi trabalhando, e ficou com o circo lá para a gente só fazer show no final de semana, né? É. Aí quando foi um dia o cara me ligou, Paulo, é o seguinte, tá chovendo muito aqui, eu vou trocar o circo aqui. Não sei em que, no parque de diversão. Que é que eu falo, meu amigo, você tá, o circo aí é nosso, mas você... É. Aí trocou desse parque, eu não sei mais para onde é que esse parque foi parar, nem o circo Dois Irmãos. Mas essas são histórias que a gente tem assim. Exato. Aí dessa semana eu tava... A Divão continuou com o circo. Quem que continuou? Dois Irmãos? Ah, sim, Carijó. Ele comprou outra armação e continuou com o Circo Carijó. Enquanto nós assistimos para outras bandas, com o Circo Dois Irmãos, né, fazendo os shows na Amazônia. Né? Aí, dessa semana, eu recebi no meu WhatsApp, que tem, como eu falei, tem uns grupos lá da Amazônia, uma senhora lembrando do show nosso lá de Pacajá. Faz tempo, né? Faz tempo. Lá foi com o Araújo, no circo. É. Rodeio, que ele montou um circo rodeio lá. Saudoso Araújo, né? Saudoso Araújo. É, Saudoso Araújo, grande Exatamente. Amigo nosso. Então, ela lembrando, vocês passaram aqui em casa, Paulo, olha, daquele tempo, né? Deixaram a capa do disco. Eu guardo com o maior carinho essa capa. Quando eu voltei, meu marido estava com a capa do disco. Eles passaram aqui, mas o disco... Acho que alguém pegou o disco. Eles, mas a capa está aqui até hoje. A capa está aí. Né? A capa, né? Pronto. Exato. Paulo, nós falamos muito também de personagens, né? Que... através das novelas, rádio novelas da Artemisa, nós gravamos muito, participamos muito, então personagens que ficaram famosos, conhecidos, e nós tivemos personagens também no nosso próprio programa, né? Nos nossos Isso. programas e grupo que nós formamos, né? Além do grupo Turma da Alegria, né? Isso. Da Turma da Alegria, também do trio, né? Que nós fomos inicialmente no programa, eram três apresentadores, né? Você, o Antônio Carlos e eu, né? Nós três, né? Então, aí criamos, nesses três, no programa, tinha Curiango. O Zé do Norte, Zé Mineiro. Nery Mato Fino. Não, nem comenta. Não comente nada, não, bicho. Eita. Porque... E aí que o Frank Silva tá rindo ali. Já pra contar as histórias aqui. A Xuxa. A Xuxa Charmosa. Xuxa Charmosa. Daqui uma vez, já que é pra gente contar mesmo aqui, mesmo abrir o jogo mesmo. Uma vez tava fazendo show, ia lá pro Pará fazer uns shows. Né? E aquela mala grande, porque tinha os personagens, Xuxa. Exato. Né? Chegou no aeroporto lá do Pará, da capital, né? Isso, Belém. Belém. Lá. Aí a bala caiu e abriu, né? E abriu. Aí saiu o sutiã, saia, tudo. Saia, meu Deus do céu. Porque tinha uma Xuxa Charmosa que Antônio Carlos fazia, né? Aí peruca. Aí abriu no meio do aeroporto lá, aí o Nery, o Antônio Carlos, Nery, vem aqui, Nery, é teu, Nery, nem te conheço. Nem existo. E eu, já saí pro outro lado. Antônio Carlos... Ah, é bom, era padre. Dele, né? Do Antônio Carlos. Ai, ai. São histórias assim, que engraçadas que a gente... Mala sem alça. Mala sem... nós estamos rindo, né, disso aí, porque realmente o programa era só alegria. Só, né? Alegria. O programa, não? O Show da Tarde. Show da Tarde. É, e tivemos, e dentro do programa, nós tínhamos quadros interessantes, como as pessoas nunca esquecem. Pergunte o que quiser. Acredite se quiser. É, tinha tantos outros quadros que instruíam as pessoas, né, os ouvintes, ajudavam os ouvintes a resolverem coisas que às vezes a gente nem sabia direito, mas aí criava um problema, né? A dona fulana de tal, lá de tal lugar, escreveu só que ela sujou a panela de uma certa forma, que não consegue tirar aquela mancha da panela. Ah, como é, sim, que faz, sim, né? Aí dicas, né? As dicas, né? E aí aparecia a Xuxa Charmosa que falava, dava uma dica de coisas novas que surgiam, né? Para limpar realmente uma panela, para limpar a casa, para limpar uma toalha que sujava tanto, manchava e tal, que as pessoas precisavam de um salva-vida, né? E aí sempre surgia um salva-vida no programa, né, Paulo Torres? É verdade. Então, são essas coisas. Tinha as simpatias também, né? As simpatias. O Tião Simpático. O Tião Simpático. É famoso, foi famoso. Não, foi, né, famoso, hoje... porque eram simpatias que... Simpatias... assim, verdadeiras, não era aquele negócio só para enganar, não tinha negócio de enganação, não, era coisa verdadeira. É, né? Porque às vezes, então... você veja a simpatia, né? A gente sabe disso desde criança, quando o bebezinho tá com soluço, né? Bebezinho mesmo no colo. Um bebezinho no colo, né? Lá em Pernambuco se fazia isso, pegava um pedacinho de linha. Uhum. Bolhava na boca e botava na testa. Botava na testa. É isso, uma simpatia, né, Frank? É, lá no interior de São Paulo. Então era isso. Era, passava o solo. Covid, não tinha nada de. Nem gripe. Gripe chinesa, nada disso. O Pipi deve ter muita simpatia lá. Nossa, quando ele estava na aldeia. Os índios viram de simpatia de cor, né? Então. Cachimbo da Paz, aquela coisa toda, né? Uhum. A simpatia que... Exatamente, Cachimbo da Paz. Mas, tá certo. Na Mega Sena, isso aí. Mas lembrando aí alguma passagem interessante, Paulo, na sua vida na Rádio Nacional da Amazônia, para você contar. Deixa eu atender mais um. Atende aí, atende aqui, tá? O Raimundo Silva. Fala, Raimundo. Parabéns para a Rádio Nacional da Amazônia, Raimundo Silva. Feliz aniversário, muitos anos de existência, 44 anos. Meus parabéns também para a Edileia Martim. Parabéns, Edileia Martim. Meus parabéns para todos os locutores, quem já passou e quem está ainda. Sula Seville, Frank Silva, Paulo Torre, Carlos Moreira, José Nery, Edelson Moura, Márcia Ferreira, Maurício Rabelo, Bete Begonha, Fátima Santos, e para todos os locutores que eu estou esquecido o nome, mas para todos, tá? Meus parabéns para todos. Falou, Raimundo Silva aí de Marabá, no Pará. Obrigado, hein, amigo? Esse viveu muito tempo a Rádio Nacional, como vive até hoje. Obrigado, amigo, hein? Nazinha Gomes, bom linda, dia, bom dia. Bom dia a todos os apresentadores desta rádio maravilhosa que é a Rádio Nacional da Amazônia. Eu, como ouvinte desta rádio, não poderia deixar de fazer a minha homenagem pelo seu aniversário. Quero aqui dizer que todos os apresentadores são pessoas maravilhosas e que exercem um trabalho gratificante para todos nós que somos ouvintes. Deixo meu abraço e o meu feliz aniversário, Rádio Nacional da Amazônia, ao ouvinte Nazinha Gomes, aqui da Fazenda Bela Vista, Portugal, na Bahia. Falou, Nazinha. Obrigado, meu anjo. Tudo de bom. E você? Oi, bom dia. Tudo bem? Espero que estejam, hein? Uhum. Queria mandar um oi para minha avó, Dona Maria, lá no Garapé Grande. Quem tá falando aqui é a neta dela, Ariardne. falar que eu fico muito contente em saber que a avó escuta os recadinhos. Quando o tio vai na rua, ele manda mensagem avisando que a senhora ouviu. Espero que a senhora esteja bem. Estou ansiosa cada dia que passa, né, para ir visitar. E algumas aulas vai ter presencial, vou ter que usar roupinha de farmácia, estou agoniada. Ó, oh, boa sorte, viu? Tudo de bom. Sou ouvinte maravilhosa, Selma do Mato Grosso. Oi, Selma, obrigado, viu, anjo? Fala. Oi, bom dia a todos da Rádio Nacional da Amazônia. Eu sou a Selma Cristina Prandini, do sítio Ouro Verde. Didi, eu sou a Selminha. Sei que talvez você não está hoje no programa. Ela vem mais tarde, mas viu? Eu passei por aqui para te desejar um feliz aniversário, cheio de paz, alegria, felicidade, amor no coração, ternura. E dizer que você continua sendo essa menina linda, maravilhosa, gostosa, alegre. Tá? Porque Deus te ama, minha linda. E quero dizer pra você que você não tá... Não pense que você tá mais velha. Você tá mais saiba. Saiba. Porque nós aqui nessa terra não ficamos velhas. E sim, mas saiba, porque o Senhor Jesus, a cada ano que passa, Ele dá mais sabedoria, mais paz e mais alegria. Certo. Um bom dia pra você. Parabéns, parabéns, parabéns pelo seu aniversário, que Deus... Falou, Selma, obrigado, meu anjo. Tá, caiu a ligação dela, hein, meu Deus. Deu um curto-circuito aqui, o que é isso? Meu Deus do céu. Ô, Enéas, rapaz, olha Enéas aqui também. Fala, Enéas. Bom dia, oi. Rádio Nacional da Amazônia. Hoje é aniversário da rádio, ó. Oh, beleza, muito bem. Mandar um alô aí para Zé Nery, Frank Silva, Maurício Rabelo, Welles, Sula Servilli, Artemisa Azevedo, esse povo da rádio tudo aí, esteja abraçado por Enéas Nunes de Alvorada do Norte, Goiás. Fica com Deus. E que mais, Enéas? E Edileia, mas meu amigo Pipi. Fica com Deus. Falou, amém, valeu, Enéas, tudo de bom. E a Eliane também está aqui com a gente. Fala aí, Eliane. Oi. Bom dia, José Nery. Aqui quem fala é Eliane, popular Abelha Rainha. Moro aqui na Vila Teilândia, município de São Félix do Xingu, Pará. Quero te dizer que estou aqui ligada no programa. Quero desejar um feliz aniversário para a Edileia Martins, para a nossa rádio tão maravilhosa da Nacional, que eu tenho meus 44 anos de idade. Quando eu me entendi por gente, eu já ouvia Nacional, minha família, minha mãe, ouvia Nacional. Eu cresci e estou aqui já bem madura já e ouvindo a Nacional sempre. A Nacional está aniversariando, mas quem ganha o presente somos nós, ouvintes, né? Eu desejo que ela fique muito, muito, muito anos aí no mundão inteiro aí. Pra e sempre, né, mando Eliane? Um beijo enorme para Edileia Martins e dizer para ela que eu desejo toda a felicidade do mundo. Tá. Beijos na Abelha Rainha. Falou, Abelha Rainha. Obrigado, bom dia, meu anjo. José tudo Neto. De bom, tá? Felicidades. A Rosana Gonzaga, bom dia, parabéns à Rádio Nacional Amazônia, a princesa Edileia Martins, a Márcia Dias, o Valdecir, muitos anos de vida. Valeu. Mais uma pessoa mandando a mensagem aqui. Bom dia para o Ponto de Encontro. Parabéns para a nossa querida Rádio Nacional Amazônia. Eu já fui ouvinte das rádios novelas da saudosa tia Heleninha, novelas Poliana e Poliana Moça. Parabéns para todos os queridos radialistas dessa a maravilhosa emissora. Vocês fizeram parte da minha adolescência. Até hoje não deixo de ouvir o Ponto de Encontro. Sou a Silvana Correia de Alto Garças, no Mato Grosso. Tem gente no telefone aí, Pipi? Falou. parou, né? Tá joia. Mais uma pessoa aqui na mensagem. Parabéns para a Rádio Nacional da Amazônia pelos 44 anos. São lembranças e aprendizados que vou levar para toda a minha vida, né? Parabéns para Edileia Martins, né? E para todos, Maria Creuza, Colorado do Oeste, Rondônia, né? Gente, olha, é gente demais aqui hoje no WhatsApp, não vai dar tempo não, viu? Um telefone, uma ligação, né, Frank? Porque o telefone também faz parte do ponto de encontro. Alô, quem está no telefone? Bom dia! Alô, bom dia! Bom. Parabéns, Rádio Nacional! Daqui da Floresta Amazônica, desejando muitas felicidades. Quem tá todos falando? Vocês do programa, é o Ronaldo. Ô, Ronaldo, de Presidente Figueiredo, né? Isso. Ah, legal, Ronaldo. Você falou que ia ligar e ligou mesmo, hein, rapaz? Que legal, bacana. A gente não pode viver sem essa Rádio Nacional. É verdade, tá certo, amigo. Não podemos ser, não podemos prolongar muito não, porque ainda tem que conversar tá um pouquinho com o Paulo Torres. Você tá ouvindo o Paulo Torres aí? Tá ouvindo? Tô. Ah, maravilha. Fala, meu amigo. E ela tá nos nossos corações e desejar muitos anos de vida e saúde pra nossa amiga também, que tá Edileia Martins, que tá aniversariando, né? Isso. Parabéns para ela, que Deus dê muitos anos de vida, saúde, felicidade, mais um degrau de vida, que Deus dá na vida, a oportunidade para ela. Tá certo, maravilha. E que nossa rádio seja sucesso cada vez mais. A duas taças, se der, a gente encerra com ela, tá bom? Que já estamos encerrando bom, já amigo. Aqui. Já. Também sim. Valeu, Ronaldo. Obrigado, hein, grande amigo. Tudo de bom. Tchau. 11h55. O Padre Paulinho lembrou alguma passagem assim interessante, alguma coisa? Eu tava aqui. Sim. Ah, sim, né? De um acidente e tal, né? Graças a Deus foi uma coisa. Aconteceu, mas a gente está aqui contando a história. Ficamos mais de 5 horas presos dentro das ferragens. Era lá em Mato Grosso, perto de Colíder. A gente estava passando em Colíder, almoçando no rio ali, naquele rio Telespires. Acho que é Telespires. Isso. Atravessamos e aconteceu o acidente, mas graças a Deus nós estamos aqui. A gente ia fazer um show lá no Circo do Carijó, né? Naquela época não tinha celular, se tivesse celular, mas não tinha. Não tinha. Difícil. Ficamos lá esperando. Deus, né? Deus é maravilhoso. Exato. Teve os espinhos também, claro. E porque nós levávamos cartazes no carro, né? E os cartazes com a água passando por dentro do carro começaram a espalhar no rio. No rio. Aí viram aquilo e viram, lá aqui de o cima. Candidato a prefeito. Candidato a prefeito viu os cartazes. Será que jogaram meus cartazes no rio? E desceu para olhar de onde estavam saindo os cartazes, aí viu a gente ali enterrado o carro na água embarcado. Lá, quase afogado já, quase afogado, né? Isso 5 para as 6, que 6 horas através. 6 horas da tarde, parava a travessia do rio, a balsa, e só no outro dia, 6 da manhã. Esse é o último carro que ia passar, praticamente, mas atrás dele vinha os nossos anjos da guarda, ônibus cheio de garimpeiro, ele gritou e tal, e ajudaram, nós conseguimos tirar sair. Perto de Alta Floresta, né? De dentro do rio, praticamente. Graças a Deus. Mas são essas histórias que a gente tem. Eu até estava pensando aqui, para contar as nossas histórias, então, eu devia ter chegado mais cedo, né? Atrasei. Foi também mesmo. Eu vim a pé, né? Lá. Veio a pé, né, Paulinho? Aí tá difícil. Mais umas 5 léguas é brincadeira, gente. É brincadeira, tô brincando. Mas é difícil, mas teria que ser um horário maior. Eu teria que chegar mais cedo. Esticado, né? Mas o que eu tô percebendo aqui, né, Eric, graças a Deus. Põe as duas taças aí, né? Que nós já estamos encerrando o programa. Tá, mas eu pipi, eu saquei se der 4 taças, não as 4, né? Mas 4 taças, bem. Eu quero só registrar aqui esse amor, esse carinho, essa dedicação, essa fidelidade que o povo da Amazônia tem com nós, com a Rádio Nacional. A que maravilha, né? É verdade. É tanto que quando eu lá no WhatsApp, tem pessoas que estão ligadas e coloco no WhatsApp. Eu estou ouvindo o José Nery, estou ouvindo o Frank no WhatsApp. Tem a Sandra, quero mandar um abraço para a Sandra. É, o nome dela é o sobrenome. Hein? Sandra. Tem essa, e tem outra também que tem um sobrenome alemão que é Steinmiller. Eu não sei onde. É. Ela sabe de quem eu estou falando. Sandra Steinling. Steinling, acho que é mais ou menos. Mas a Sandra, eu sei que é Sandra. Uh-huh. Então todos eles colocam ali, né? Estou ouvindo aqui o Frank Silva no WhatsApp para que todo mundo possa ver. Então é isso. Eu vou voltar depois aí. Aí vou trazer também aqui o Tião Simpático, o Zé do Norte. É, né? Tudo isso aí a gente ia. Eu cheguei a pedir aí, cadê o Zé do Norte? Cadê o Zé do Norte? Né, eu vou trazer, vou convidá-los, né? Tá, convide-os para. É, que nós pensávamos que você. Talvez. Porque convidaram. Talvez não vamos esperar mais um ano, não. Qualquer hora aqui, que tiver a oportunidade, chama para eles aqui. Amanhã você pode voltar, que amanhã eu vou estar aqui também. Tá certo. Bom, obrigado a vocês. Paulinho, obrigado. Aos nossos colegas de trabalho. Frank Silva, obrigado. Os nossos ouvintes da Amazônia. É jóia, um abraço apertado, um suspiro dobrado de amor sem fim. E aquele beijinho pra vocês, sabor de mel. Oh, jóia. Neguinha de Brasília, Geraldo, Daniela de Campos Lindos, Deus Ivana e Carolina Maranhão, Vilma, Dom Eliseu no Pará, obrigado, Valdeci. Feira Nova, Marinês, Marlene, Celinda, Marinha, tchau, gente, tchau, Pipi, felicidades, parabéns, Rádio Nacional. São emissoras, formação de rede, repórter nacional. Em Brasília, meio-dia. O que acontece? O que está sendo feito agora no Brasil e no mundo? Jornalismo construtivo. Repórter nacional. Olá, boa tarde, eu sou o José Carlos Andrade. A partir de agora você acompanha as principais notícias do dia. Despedida em Tóquio, Daniel Dias, nosso maior atleta paralímpico, dá adeus às piscinas. PIB fica estável no segundo trimestre do ano, variação negativa foi de 0,1%. Setembro começa com conta de luz mais cara. CPI ouve motoboy da VTC Log. Nos acompanha no aplicativo Rádio ZBC para celular. Nos siga também pelo Twitter, @RadioNacionalBR. Hoje é quarta-feira, 1º de setembro de 2021. Repórter Nacional. Rádio Nacional na Paralimpíada de Tóquio. É isso aí então, a gente começa com o Repórter Nacional com a despedida das piscinas do nosso maior atleta paralímpico, Daniel Dias. Foi na prova de 50 metros livre. Ele ficou apenas com o quarto lugar, o que não tirou o brilho do adeus. Quem estava lá e acompanhou de perto foi o repórter Igor Santos. Uma avalanche de emoções. Assim foi a oitava noite de medalhas na natação. O grande destaque no centro aquático de Tóquio, no entanto, foi um atleta que não subiu ao pódio. Daniel Dias terminou em quarto na final dos 50 metros livre classe S5. Para atletas com deficiência motora. Foi a última prova da carreira do Daniel, que se aposentou aos 33 anos. A medalha não fez falta, ele já tem 27 na coleção. É o maior medalhista paralímpico da história do Brasil. Na saída da piscina, o paulista teve dificuldade para encontrar as palavras e facilidade para encontrar as lágrimas. Um momento marcante para todos. Depois da prova, Daniel falou à imprensa. Tá difícil falar hoje, mas é agradecer, gratidão. A palavra, se fosse resumir, gratidão. Agradecer a Deus pelo dom, agradecer minha família, patrocinadores, enfim. Tá difícil encontrar palavras. Acabou mesmo? Acabou. É por isso que tá difícil. Dá vontade de continuar? De voltar no tempo, sei lá. Era isso que eu queria. Era essa a sensação, por isso que acabou. A saudade vai ficar. Obrigado. Outros três atletas do Brasil subiram ao pódio. Thalisson Glock foi bronze nos 100 metros livre S9 para atletas com deficiência motora mais leve. Na prova feminina dos 50 livre S8, Cecília Kathleen conquistou a prata. E nos 100 metros peito S12 para atletas com deficiência visual, brilhou o nome da mais nova multimedalista da natação paralímpica brasileira. Maria Carolina Santiago conquistou o ouro e finalizou a participação dela em Tóquio com 5 pódios em 6 provas, sendo 3 ouros, 1 prata e 1 bronze. Com mais essas 3 conquistas, nossa natação já tem 20 pódios no Japão, o que já é melhor que o nosso resultado no Rio em 2016. E olha que ainda tem mais 2 dias de provas por aqui. Da TV Brasil em Tóquio para a Rádio Nacional, Igor Santos. E ainda sobre Paralimpíada, nós tivemos 2 bronzes na bocha. Quem conta pra gente o que mais aconteceu nos jogos é Astrid Nick. Vamos conferir. Marcel Santos conquistou em seu último arremesso na noite desta terça-feira medalha de bronze na bocha classe PC2, que é sem opção de auxílio de ajudantes. José Carlos Chagas ficou com o bronze da classe BC1, também na bocha. O golbol feminino do Brasil venceu na prorrogação a China e está na semifinal da modalidade, assim como as brasileiras do vôlei sentado, que confirmaram presença na semifinal. No momento, o Brasil ocupa a 7ª colocação no quadro geral de medalhas de Tóquio, com um total de 48 medalhas conquistadas, sendo 15 ouros, 12 pratas e 21 bronzes. Acompanhe as transmissões dos Jogos Paralímpicos pela TV Brasil, emissora oficial dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, junto com a Agência Brasil, Rádio Nacional e redes sociais da EBC. Da Rádio